é arte por todos os poros. É arte em nosso sangue, é arte em nossas veias. É arte aonde, Gus? Onde mais? É em todo canto, Teteu. Boa noite, Recife. Boa noite, Engenho Meio. Boa noite, Roda do Fogo. Mas aqui um Poeira Criativa, né? O quarto programa no ar já. Na Rádio Aconchego, 87.5 FM. E aqui estamos. Um mês, comemorando um mês de casamento. Um mês de coisa consumada. Semana que vem é um mês e uma semana. É, a semana que vem vai ser um mês, certo, né? Porque agora são quatro programas. Tu tá me querendo enganar, né? Exato. Pô. Enfim. E aí, Gus, como é que foi a viagem? É, foi massa, a viagem foi boa. Fui para Uricuri, para o sertão, ver um filme lá, fazer algumas atividades de trabalho. Mas o melhor foi que ontem, fiquei fazendo algumas artes, assim, bem feliz. É, desenhando em casa e também desenhando aqui na rádio, né? Fazendo um pequeno cartaz para a Rádio Aconchego. Fiquei contente aqui, uma arte que eu não faço uso, né? E estou experimentando e estou gostando. É, eu tô vendo cartaz aqui, pelo menos ele tá bem bonito. Ficou legal, né? Ficou. Bom, e fala que hoje vai ter o quê, né? Nesse novo programa. Hoje a gente fez uma entrevista, novamente, aquele velho esquema, né? Se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. A gente foi entrevistar a Vina em sua casa, conversar um pouquinho sobre música e um pouquinho sobre estudo de música, um pouquinho sobre sentimento. O que mais, Gus, a gente tem? Mas tem um momento de nós outros, né? Que eu acho que você já falou pelo Facebook, né? Mas se alguém não viu, eu gostaria de deixar um pouquinho aí como na dúvida de que vai, o que ser, de que país, de onde a gente vai estar falando. É porque eu tenho uma introdução a esse momento de nós outros, que eu não falei contigo, acho, né? Mas... então eu me adiantei, pus os carros na frente dos bois e pus os pés pelas mãos. Mas é só... Fica aí, fica de boa, fica tranquilo. Tá de boa. A gente tem também, como sempre, a agenda cultural, falando um pouquinho dos eventos gratuitos, dos eventos abaixo, os eventos à esquerda, os eventos legais da região metropolitana do Recife. É muito importante, já fazendo um adiantado, né, da noite cultural, da nossa agenda cultural, a Noite do Aconchego, que vai rolar amanhã, a partir das 18 horas, né, que é um evento que a gente criou para arrecadar dinheiro, um fundo, para sanar nossas dívidas, né? Pagar nossas dívidas, honrar nossas dívidas. A gente também deve, né, Gus? É, lamentavelmente, né? A rádio tá em vermelho. Massa, vai ter um ranguinho vegetariano massa, né? É, lá no Da Chita, perto do Cefiche, da Federal, da UFPE. Massa. Quem quiser chegar a partir das 18 horas, tem uma taxa de contribuição, né? Uma contribuição solidária. Uns 20 contos para o prato, umas bebidas que vai estar rolando aí, uns sucos. Também vai ter carranca para quem quiser beber uma artesanal. Cervejinha artesanal para quem se interessar, é isso aí. Tipo, e bom, já a gente está entrando no momento da entrevista, né? Vamos botar então a parte 1 da entrevista, apresentando, né? A entrevista foi feita e ele gostou quando eu perguntei: é assim mesmo que você quer que ele introduza? Ele disse: exatamente. Então a entrevista foi feita com Vina da Várzea, que estuda música. Dá o play, Gus. Queda punk. Foi foda, galera. Falta de segurança no palco. A nona soltou, me cambalhotei. Mas acontece, né? Me agachei pra pegar. As estantes da batera, encostei na lona nesse processo, e ela facilmente rompeu o arame fuleiro de amarrar. É isso, eu boto a maior fé. Se apresenta a música. Essa música é Queda Punk. Gente, eu fiz uma vez, foi essa letra de Vicente. E ele tinha botado um e-mail falando disso, falando como foi o show, que ele levou uma queda depois do show. E aí, a partir desse e-mail, eu fiz a melodia em cima, usando exatamente essa ideia do estudo, que era a primeira parte sendo tocada assim, com botei um Lá menor, que é da punk. Comecei a criar em cima da letra que estava pronta. Depois eu peguei um acorde de Sol e saí fazendo a melodia de acordo com que cada sílaba, relacionando cada sílaba com uma nota. Então, botei esse acorde Sol e peguei o arpejo de Sol. Falta de segurança no palco. Peguei o mesmo ritmo, só que mudando as notas para esse outro acorde, que é um diminuto. A lona soltou o arame, cambalhou, fechando Fá. Ei, mas acontece, né? Repousou. Aí volta. Aí. Essa música é do Sabiá Sensível. É, a gente tocou no Sabiá. Tocou também com as Barbies uma vez. Ficou aí. Massa. E hoje, que arte tu tem feito? Hoje eu tô compondo bem menos. Eu tô mais estudando. Nesse mesma coisa que eu fazia naquela época, só que mais restrito a isso. Que é ficar estudando música. É, com um grupo de estudo. Com o Teteu e Igor. E a gente se encontra uma vez por semana e fica tentando fazer improviso em cima de algumas bases harmônicas. Nossa. De algumas músicas. Pegando aí então essa música da Queda Punk. Porque ela tem uma coisa meio brincalhona, assim. É. Então, arte, é brincadeira ou é coisa séria? Tem que ser brincadeira. Não pode ser coisa séria a hora nenhuma. Tem que ser brincadeira. Agora, isso não impede dela ter a função de extrapolar, vamos dizer assim, a seriedade. Quer dizer, ela não é menor porque ela é brincadeira. Talvez o fato dela ser brincadeira permita que a gente consiga ser mais do que seriedade. Como se fosse assim, a música, a brincadeira é uma coisa além da seriedade. É isso aí. E esse programa, Gus? Ele é brincadeira ou ele é seriedade? Acho que tem essas duas coisas juntas, né? Como o Vina bem falou, que arte não pode estar... arte tem que ser, ou a música tem que ser brincadeira, ou pode ser brincadeira, mas sem perder essa seriedade, né? De extrapolar por muito além da brincadeira mesmo. De ser tomado em sério, mas sendo uma brincadeira, né? Acho que é como eu me sinto aqui também. Eu acho que eu tava pensando nisso hoje, produzir um programa como esse, pra mim, é um pouco parecido com o da aula. Na época que eu dava aula, que é aquele estresse, assim, quanto mais seriamente eu levo a preparação, mais eu consigo brincar durante. Foi meio essa minha sensação, assim, sabe, essa coisa de... É verdade, você... né, é verdade, eu não tinha pensado não, assim, mas eu achei bem massa a fala dele, né, nesse sentido da brincadeira da música e da questão do estudo, né, de estar estudando, estar fazendo um grupo de estudo. Depois, no outro áudio, ele vai falar um pouco mais sobre isso, sobre esse motivo, né, por que estudar e não estar fazendo uma banda, ou ter uma banda que saia para fazer show. Mas isso, acho bem, bem massa a possibilidade, né, de estar estudando, de estar aprendendo, e que também esse momento, assim, nosso, de fazer o programa de rádio, também é um pouco isso, né, estudar para depois estar aqui, poder falar, poder compartilhar com nossos ouvintes e ouvintas. Exato, exato. O que a gente tá aqui fazendo, né? E até assim, para deixar claro também, né, que ele até falou brincando, que eu faço parte, né, desse grupo de estudo. Então, foi um prazer, assim, fazer essa entrevista nesse sentido também, né, que eu meio que garanti já alguns ouvintes pro nosso programa de hoje também. Teve uma galera que já tava junto na hora da entrevista, que disse, é isso aí, vou ouvir e tal. E aí, foi massa nesse sentido também, de que é um grupo de estudo que eu participo, e tem sido massa, realmente, pra mim também, que tô ainda muito no começo do processo, essa ideia de estar estudando música, estar aprendendo. E como que é o aprendizado com Bina, assim, ou nesse grupo, como que tá sendo? Tá sendo massa, Gus, porque a gente se encontra... Aí Vina, ele acaba dando os parâmetros, assim, né? Uma coisa mais de guiando alguns processos. Mas a gente se diverte muito, conversa e... Acho que a ideia do estudo sempre tem que estar ligada a uma necessidade que você traz em si, assim. Por exemplo, o fato de que eu há muito tempo toco violão... mas sempre senti muita falta de ter uma noção mais aprofundada, assim, do que significa mesmo a música, ter uma noção teórica, e tá sendo bem positivo nesse sentido pra mim. E é isso, a gente se encontra pra estudar música, pra conversar, beber café, ou tomar uma cerveja, e tentar fazer disso uma coisa agradável. E tá funcionando bem. Fiquei meio impressionado assim com onde saiu essa música, né? Deu uma caída de um cara no show, e o cara mandou um e-mail, né? E ele criou a música Caída Punk a partir de um e-mail que outro cara mandou, né? Então, pô, eu achei assim esse processo criativo bem como... novedoso, né? Modernoso, assim, quase moderno, né? Muito moderno. Tem pessoas que, sei lá, assim, 10 anos atrás, né? Você nunca faria um som, porque não existia quase o e-mail, né? Existia o e-mail, mas não era uma coisa massiva, difusa, assim. Hoje, não. A gente cria a partir de elementos da modernidade, de nossa contemporaneidade, como pode ser um som do celular, como pode ser um som de um barulhinho do WhatsApp, pode criar um som que massa, 10, massa. 15 anos atrás era impensável, né? E é, se a gente também for ficar só resistindo, né? Massa é isso, a gente tentar dialogar. Incorporar, né? Incorporar elementos. Incorporar, né? E tentar transformar numa coisa interessante, né? Vamos ver a parte 2? Bora. Por que hoje tu estás focando mais no estudo de música? É mais pela praticidade mesmo. Acho que dá muito trabalho ter banda, se encontrar, ir pro estúdio, depois fazer show. Eu gosto muito de tocar no estúdio com a galera, mas é difícil você encontrar gente que só queira ir para estúdio. Geralmente o pessoal quer fazer show. E eu já nem gosto muito de sair de noite para ir fazer show, dar um canseira danada, passar som, essas coisas todas chatas. Aí eu prefiro o grupo de estudo, que serve bem para a função de estudar música e de se divertir também tocando. E por que estudar música? Eu acho que a música tem essa função de diversão e uma função também de equilibrar a emoção. Você, quando pratica muita música, é como se fosse um tipo de meditação, que, sei lá, é como se você encontrasse um centro, você se acalmasse mais naquilo. Então o estudo da música faz com que eu me aprofunde mais nesse tipo de meditação. E qual seria, pra tu, a relação entre conhecer e criar? É uma coisa só, eu acho. O conhecimento, ele fornece os elementos, as ferramentas para a criação. Claro, você pode ficar somente no conhecimento, né? Que eu acho que é interessante, é importante isso, mas não serve para a função que eu acho que deveria ter, que é essa função meditativa, a função de voltar a si, de voltar para si. Essa função só se dá na criação, acho. Mas a criação também, sem o conhecimento, ela é muito vaga. Porque você cria e você não consegue, a partir daquilo criado, tirar aprendizado. Quer dizer, pode até conseguir, mas geralmente se cria e se parte para uma nova criação. E quando você usa aquela criação através do conhecimento, das ferramentas do conhecimento, você pode recriar em cima e você pode ver o que foi criado e analisar aquilo e aquilo servir de um autoconhecimento, vamos dizer assim. Massa. Um programa sobre artistas e suas artes, todas as quartas-feiras de 20 a 21 horas aqui na Rádio Aconchego. Poeira Criativa, ocupando os corações dos nossos ouvintes. Quartas-feiras, 20 a 21 horas, na Rádio Aconchego. E você? Que arte tem feito? Aconchego. Rádio para ouvir, rádio para falar. Eita, Vina Rei. Quer dizer que tá com preguiça de paixão, né? Tá todo mundo sabendo agora, viu? Vê só. É, vindo aí dando umas lições também, que eu achei massa. Sobre esse papel meditativo da música, né? Então a arte como um processo de causar prazer, mas também pra você poder se encontrar, pra você poder se conhecer um pouco mais. Curti a resposta. 60 por 1, Gus? Sim, sim, mas queria falar antes do 60 por 1 sobre o que é o 60 por 1 de hoje, né? Sobre as raízes. Essa foi a pergunta, uma música sobre as raízes. E vai um pouco a resposta de Avu, daqui da capoeira do Cis. Massa. Ele canta assim, não sei o nome, que a gente canta sempre no corrido, né? Que é... Na beira do rio tem a mata, aonde mora a passarada. Na beira do rio tem a mata, aonde mora a passarada. Canta sabiá, às 6 horas da noite e da manhã, toca o sino na igreja. Aí é a vaza, né? É a beira do rio ali da vaza e tal. Aí é um lugar que eu me identifico mesmo como minha casa, né? linguagem da cultural. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Agenda cultural. Isso mesmo, né? Bom, primeira dica da agenda cultural: 10ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos no Mundo, Recife, Pernambuco. Tá começando hoje. Não, ontem. Hoje já é 2 a 6 de dezembro. É que eu confundi, porque hoje vai ter uma palestra sobre segurança alimentar. Eu acho que vai estar passando um filme, não sei se irá muito além do peso, outro filme sobre direitos humanos e segurança alimentar e nutricional com crianças. Na mostra. E na mostra está direito de Cinema e Direitos Humanos no Mundo. É no Mamão, Mamão, na Rua da Aurora 265. Museu de Arte Moderna, não é isso? Uhum. E algumas das temáticas que vão estar se tematizando, trabalhando, são direitos das pessoas com deficiência, população LGBT, enfrentamento à homofobia, memória e verdade, crianças, adolescentes e juventude, entre outras coisas, né? É isso aí, né? Pensar em filmes que tenham relacionado com empoderamento e luta de grupos que de alguma forma são agredidos e excluídos. Acho que seria uma boa definição, né? Então, primeiro ao 6 de dezembro, que é o domingo, né? Até o domingo vai estar aí no Mamão, de ingresso gratuito. Tu tem noção mais ou menos de que horário? Deve ser de noite, né? É de tarde, de tarde e noite, sim. Tardezinha pra de noite. Uhum. Massa. Aí, Noite do Aconchego, a gente já fez esse merchandising, né? Amanhã... Mas sempre vou lembrar, horas, né? Lembrando, 18 horas, no restaurante vegetariano da Chita. Quem estiver interessado em comer um rango vegetariano massa, tomar um suco e, se quiser, uma cerveja artesanal, passar por lá, restaurante da Chita, a partir das 18, R$20 a contribuição. É por trás do colégio, da escola de aplicação da UFPE, né? Isso. E a ideia também, tipo, é construir e fortalecer esse espaço aqui de comunicação comunitária que está sendo o espaço da Rádio Aconchego. É isso aí, a rádio está devendo. Mas dívidas que a gente contraiu também pelo processo de estar construindo a rádio, né? Não é uma dívida normal. E aí a gente conta com a colaboração de quem se interessa, de quem concorda politicamente com a história pra... É um método, né, de você conseguir financiar a rádio a partir da solidariedade de pessoas que curtem, né, o que está sendo feito. É, e também vai ter música, né? Vai ter playlist. Já tem um amigo encarregado disso, né? Quem quiser sugerir um som também está aí no evento no Facebook, Noite do Aconchego. Pode sugerir, pode levar seu pendrive, não vai ser bajado. A ideia é transmitir aqui pela rádio, mas ainda não está pensada logística, mas vai rolar música lá ao vivo, né, do pendrive, ao vivo do pendrive. A partir das 18 horas iremos até acho que uma meia-noite, sei lá, não. Massa. Que mais, Gus? Vai ter também a Revolução do Jardim, que é um vários eventos juntos, né? Mas que fala mais que nada sobre a experiência de Maritza, né, do Epicentro de Cultura e Agroecologia, lá no Sertão da Bahia. Isso. E o ponto central desse momento vai ser uma exibição do filme no 4 de dezembro, que é na amanhã. Não, sexta-feira. Oxe, estou bem ruim. Quatro é sexta. Quatro é sexta-feira, né? E geralmente tu sempre acerta isso, né, Gus? Como? Geralmente tu acerta a data, né? Tu é bom nisso. Mas... Mas hoje eu tô meio... idade. Aí a programação do evento se articula em torno do encontro entre o trabalho de Masha e o da artista visual Laura Tamiana, com seu projeto Céu e Terra, num diálogo entre a criação artística e a agroecologia. E esse projeto Céu e Terra é muito bonito, assim, são as fotos e alguns pequenos vídeos, tipo, para assistir individualmente, sobre o céu e a terra, né? Mas, mas fotos muito bonitas, muito bonitas. Quem quiser chegar, 4 ao 7 de dezembro, até segunda-feira, vai estar rolando em diferentes lugares. Amanhã começa no Cinema da Fundação, lá no Derby. Pronto, indo amanhã no Cinema da Fundação, você vai se informando melhor. E é massa, assim, o Epicentro Marizá, né, é um lugar poderoso, né? Que é um trabalho de mais de uma década, ela vem transformando um lugar extremamente árido em uma agrofloresta, né? A partir dos princípios da permacultura e da agroecologia. Só lembrar que para esse filme, né, o nome é Por Que Não o Paraíso, tem que pagar ingresso 18 horas, o filme 19 horas, na sexta-feira, pode pegar ingresso a partir das 18. E depois do filme vai ter uma palestra com Marshan Si, a criadora de Maritza. Massa, então 18 horas, todo mundo lá no cinema da Fundação, na Henrique Dias, para conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto massa no interior da Bahia. Sexta-feira. Eita. Lá no CAC e também aqui na Federal. Centro de Artes e Comunicação da Universidade. É. Vai ter Sarau de História, Ruim é Seu Racismo. Ruim é Seu Racismo. É isso aí. Sarau, pra galera curtir, se divertir, poetizar e também problematizar a questão do racismo, né? Música, cerveja, vinho, entre outras coisas, organizado por o DA de História, né? E ele começa aí o evento dizendo, né? Solte seus cabelos, né? Siga em frente. Massa. É, a partir das 7 horas, né? Amanhã aqui, é sexta-feira. Sexta. Das 7 da noite, não é isso? Sim. Show. Dia 6 de dezembro, no domingo, a gente vai ter o Pé de Casa. Amigos, né? Amigas e amigos do Casarão. Na rua Neto de Mendonça, 88, perto do Parque da Jaqueira. O que é isso, Gus? É uma ocupação, né, urbana, uma casa onde está morando mais de 21 famílias, já faz 20 anos, né? E vai ter um evento para juntar fundos, para fazer uma reformular o espaço. Vai ter várias coisas no domingo, oficina de tecido, exposição de vídeo, DJ, música, comida vegana também. Acho que é interessante chegar lá, né? Por a história essa da ocupação, um espaço que está resistindo à especulação imobiliária, né? O Casarão dos Amigos está resistindo à especulação imobiliária, então quem puder chegar lá, pé de casa, Amigos do Casarão, é onde, né? Se a gente não falar onde, não vai chegar. Fica difícil. Rua Neto de Mendonça, número 88, pertinho do Parque da Jaqueira. Uhum. E aí mais uma daquela série, né? Aproveite para se divertir e ajudar os amigos e as amigas que estão resistindo, né? É, isso mesmo, isso mesmo. Então vai ter rifa de bicicleta, venda de camisa, venda de comida, oficina de tecido, coco. Eita, vai ter coco, vê? Vai ter coco. Coco é massa. DJ, vídeo, moradores fazendo seus depoimentos. Evento massa, velho. Show de bola. Continuamos com Poeira Criativa nesta noite de quarta-feira. Então a gente vai agora para a parte 3 da entrevista com o Vina. E aí para essa parte eu vou dar uma pequena introdução aqui. Eu pedi para ele dizer duas músicas que foram importantes, que ele considera importantes no processo de estudo de música, no processo dele de estudar música. Então, essa parte 3 é referente à primeira música, que é a música Deixa, de Baden Powell e Vinícius de Moraes. Então, Gus, dá o play aí nessa música. E aí, depois da gente ouvir a música, a gente já bota o play na entrevista. Porque ele tem razão demais quando se queixa. Então a gente deixa. Ninguém vive mais do que uma vez. Deixa, diz que sim pra não dizer talvez. Deixa, a paixão também existe. Deixa, não me deixes ficar triste. Thank you. são demais quando se queixa. Então a gente deixa, deixa, deixa, deixa. Ninguém vive mais do que uma vez. Deixa. Diz que sim pra não dizer talvez. Deixa, a paixão também existe. Deixa, não me deixes ficar triste. Não me deixes ficar triste. Por que essa música? Porque a bossa nova, enquanto movimento estético, por que tu enxerga como um elemento que foi importante no teu processo de estudar música? Isso aí foi meio por acaso. Eu conheci um amigo e nessa época a gente resolveu estudar música. Eu já tinha estudado um tempo no conservatório, ele estava entrando no conservatório. E aí a gente resolveu estudar, fazer esse grupo de estudos. E a partir disso a gente pegava uma música para trabalhar. Só que nessa época ele tinha acabado de conhecer bossa nova. Ele antes gostava de Radiohead, de rock. E ele ficou louco por bossa nova. E aí, pra mim, eu achava bom também bossa nova. Não tinha nada contra. Também não tinha, não era tão fã, mas achei legal. E aí a gente foi. E foi bom porque a bossa nova, ela tem uma estrutura harmônica que é bem variada. Quer dizer, apesar de se repetir nas bossas novas, mas ela tem... É como se ela tivesse... Não, ela tem mais notas que compõem o acorde. Mais dissonâncias. Então é mais complexa na formação harmônica. E isso me interessava muito na época. Então acho que foi por isso que a gente ficou mais tempo. E a partir disso eu comecei a ir atrás de outras músicas. Bossa nova, depois jazz. Que bossa nova vem do jazz, né? Pronto. Esse. Cuando nuestro sangre se funde en un solo cuerpo, ríos de lágrimas convertidos en lluvia, voces de nuestra América. El momento de nosotros. El momento de nosotros. ¿Qué fue eso? Arrasou na dicção aí, na narração, Gus. É, sim. Aí vou falar, né, um pouquinho de que da rumba, do rum, de Fidel, do Che Guevara, Buena Vista Social Club, e vai enferrar Guantánamo, a Revolução, a Serra Maestra, o bloqueio, né? Todas essas coisas, né, para falar de que de Cuba, né, o país, lá uma ilha, né, no Caribe. Cuba, né, é aquele país que... Metade das pessoas, uma parte das pessoas sonha aí e a outra parte quer que esse povo vá mesmo, né? Vai pra Cuba! E muita gente dizendo, porra, quero mesmo. E aí, Gus, conhece Cuba? Eu não conheço Cuba não, ainda não. Mas tá no roteiro da viagem. Mas tipo, Cuba tem, que o que tem, né? Tem em comum com outros países, a gente tem falado nesse passo, tem essa coisa, né? Tem um negócio da população afrodescendente negra, né? Sim. Mais do 60% da população, que se eu não me equivoco, está alrededor de 11 milhões de habitantes. Tipo, mais de 5 milhões e meio, 6 milhões são afrodescendentes em Cuba. É muito forte também a presença, né? Dessa raiz africana, né? Então, mais da metade, é isso? Mais da metade. É, sim. Muita gente. É muita gente. E como também em outros países, se vê muito na religião, essa mistura do afrodescendente com a colonização espanhola, né? Que foi muito forte também, a traição do catolicismo lá é bem pesada, bem... Mas a mistura também rola, né? Esse sincretismo acontece e aparece, né? Também que é uma forma de resistir, de trazer a colação nossas raízes como povo, as raízes deles, né? Como povo afro. Sim. E aparece muito forte na santeria, no vudu, nas religiões de matriz afro também que estão lá. Então é, a gente tem um fenômeno que é próximo do fenômeno que a gente vê aqui, né? De como se fosse um processo de sobrevivência mesmo, né? A sobrevivência cultural, você vai mesclando, né? Você mescla alguns elementos que vêm da Europa, mas mantém seus orixás, mantém seus santos, mantém seus antepassados. E uma coisa... Bom, tem um filme, né? Que fala muito da relação do povo da Cuba com o povo do Pernambuco, que o filme é Pernambucanos, o Caribe que nos une. E esse filme é bem inspirador no sentido de demonstrar essa relação, né? Que tem o... entre Cuba, que é um país que está relativamente longe do Brasil, ou desconhecido para o Brasil, e Brasil, né? E a relação, né, de visitas mútuas, né? É. A gente tem Bete de Oxum, que inclusive é aqui, pernambucana, né? Tá sempre lá em Olinda, à frente de uma rádio também, né? Que é a Rádio Amnésia, que o slogan é a rádio que esqueceu o seu dinheiro, e que tá sempre fazendo essa resistência cultural também. Então, Bete vai até Cuba. E uma figura de Cuba também, uma figura que também é uma liderança espiritual, né? Uma liderança cultural que vem pra cá também, e esse debate, né? Tentar achar o que é que tem de parecido, né? E eu acho que é muito ligado a isso, né? A cultura negra, né? Cultura negra a gente tem aqui, a gente tem Cuba, que tem suas diferenças, mas tem origens que são muito aproximadas, não é isso? E uma coisa que chamou muito a atenção do filme, né? Que fala da abertura cultural, que foi o momento da Revolução Cubana, né? Lá no 59, 1º de janeiro de 59, tipo, os revolucionários, revolucionárias cubanas logram derrotar o governo ditatorial de Batista. E a partir daí se dá uma abertura religiosa, né? Era muito católico, assim, era mais católico que o que hoje, né? Que a gente pode enxergar hoje em Cuba. E se dá uma abertura religiosa a partir de ser um fenômeno cultural, né? A religião também. Sim. E é interessante isso porque eu tava num coco no dia 20, no dia da consciência. Lá em... quem tava organizando também era Bete de Oxum. E o debate era esse, né? Que a partir da resistência da cultura... Que a cultura é o momento em que a gente vive... A cultura tá muito ligada à vida, né? Então se você preserva a sua cultura, é uma preservação política também, né? Então ela falava muito isso, da questão de que na religiosidade negra... tá a luta do povo negro para resistir, para sobreviver, para ter dignidade. Como se não há, e aí essa associação, né, de que no momento da revolução lá você tem uma abertura maior desse povo negro poder exercer sua cultura, né, poder exercer sua religiosidade. Embora também tenha críticas, né, assim, a essa abertura lograda através da revolução, no sentido de que se esqueceu também de... Se como centralizou, às vezes, tipo, olhar sobre a diferença de classe, né? E não sobre o cor e sobre a raça, né? Então, mas essa é uma leitura que não pode fazer daqui, sem ser parte do processo, que também é meio questionável, né? Assim, que a gente pode ser questionado por fazer essa leitura sem estar presente lá no Cuba, sem conhecer, né? Sem ter pisado a ilha, né? Que acho que um grande desejo meu é poder conhecer esse espaço, esse lugar... antes de que continue fazendo abertura para os Estados Unidos. Mas da América, ao mesmo, né, tempo dá para perceber algumas coisas, né? Enquanto tu tava falando de 60% da população de Cuba como afrodescendente, eu comecei a pensar, pô, Fidel branco, Camilo branco, Raul branco, né? As lideranças. Então eu acho que, com certeza, há contradições nesse sentido, né? No processo revolucionário. É, com certeza. E... mas uma coisa assim que eu lembro assim do filme que acho que foi muito interessante, né, foi o negócio de que tem uma linha que une os países, né, que o tipo como o Caribe não é um conceito geográfico sino cultural. Acho que isso fala a mulher da Cuba e pô, foi tipo bem marcante, né, essa coisa do Caribe como o afro, né, como afrodescendente, essa mistura de religiões, a música, muita relação com a música, né, mostram, comparam tipo uma música cubana com o coco de umbigada aqui, com também que o coco de umbigá aqui, segundo Betty, né, acho que não sei se é Betty ou Chum, mas uma pessoa fala: não, o coco de umbigá aqui não soa na rádio, não, você não vai escutar. A gente tem essa obrigação também, né, de colocar coco de umbigá na rádio para quem curta. Com certeza. Que é isso, né? Acho que tanto aqui quanto em Cuba a gente tem esse processo da cultura negra tentando, ainda no processo da luta pela afirmação, né? De conseguir estar tocando, né? De estar tocando nas rádios, de estar tocando na, no, tá sendo veiculada, né? Não, tá, não ser só visto como um elemento folclórico para passar no carnaval, né? Mas para ser uma coisa do dia a dia mesmo, assim, uma coisa que seja valorizada, né? E também uma coisa que é um dado sobre Cuba, que Cuba também sofreu o extrativismo, né? Tipo, foi a cultura do cacau, é a cultura do café, foi a cultura da cana-de-açúcar, lá, que a gente mora aqui forte. Em Recife, no Nordeste. A cana-de-açúcar foi bem forte lá, hoje já não tem cana-de-açúcar, mas tipo, é assim, tem uma linha, essa linha que une os países da América Latina, é uma, e é bem clara, né? Essa questão do tanto dos negros, das negras, da escravidão, da exploração dessa mão de obra, né? Dessas pessoas, sim, a morte dessas pessoas, o assassinato, como está sendo hoje no Brasil, é bem claro, tipo, não tem diferença entre os diferentes países da América Latina, não tem fronteiras, né? Lamentavelmente não tem fronteiras essa coisa, por isso a gente também quer trazer isso à colação, quer falar disso aqui, não quer esquecer, não quer que isso passe desapercebido, né? Massa, Gus, falou bonito. Allí me espera Normita, Beba, Conchita y Honoria, Juana, Virginia y Victoria, las mujeres que he tenido ahí, caramba. Me voy pa' Oriente, me voy pa' allá. Me voy pa' Oriente, no Sierra y caramba. Me voy pa' Oriente, me voy pa' allá. Tá gravando? Tá no ar? Tá no ar? Na Rádio Conselho, a gente brinca. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Na Rádio Conselho, a gente aprende. Na Rádio Conselho, a gente debate. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Rádio Aconchego, pluralidade de vozes. É isso aí. Agora vamos ter a parte final da entrevista com Vina, que vem agora. A gente vai passar primeiro a segunda música que ele disse como uma música importante para o processo de aprendizagem e de estudo da música. E essa segunda música é a área, né, que é a base de uma série de sons de Johann Sebastian Bach, que é um compositor alemão do século XVII, e aí que ele compôs as variações de Goldberg. E aí a gente vai ver um pouquinho disso. Dá o play aí, Gus. Thank you. antes da bossa nova, é importante a gente lembrar de Bach. Porque Bach, além do prazer da música, como estudo é perfeito, porque ele é o fundamento da música ocidental, né? Então, a estrutura, a divisão dos 12 semitons e as composições temperadas estão lá já em Bach. Então, pro estudo é perfeito. Então, outra música de Bach, uma música de Bach seria... Massa. Você já deu uma ressaltada na importância, né? Porque é importante estudar Bach. Uhum. Aí é uma pergunta que eu queria fazer pra... Essa seria pra... Porque existe essa polêmica, uma crítica que é feita. E aí seria uma oportunidade de a gente refletir um pouco mais sobre ela. Uhum. Então, música erudita, ela é elitista? Eu acho que ela muitas vezes é vista como elitista, claro. Porque ela mal é tocada, porque geralmente quem ouve se acha melhor, mas em si ela não é elitista. Ela talvez seja um pouco mais complexa. Mas nem isso, porque a harmonia dela... muitas vezes é igual a harmonia de El-chan. Então, acho que não deveria ser elitista. Mas na sociedade que a gente vive, é vista como elitista. Por último, qual é o pé no chão de sua arte? Porra. Deixa eu entender isso. Pé no chão, aí. Eu não sei muito bem o que significa isso, pé no chão da sua arte. Mas eu imagino que seja... sei lá, alguma segurança da arte, é? Como assim, pé no chão? Onde ela se finca na terra? Onde sua arte tem a ver com a terra, com a vida? Qual a relação da sua arte com a vida? Eu acho que é isso que eu tinha falado antes, da função de conhecimento de si. Uma função meditativa, uma função de voltar para si, que ela tem. Que é o que faz com que eu me equilibre no mundo. Então talvez seja esse pé no chão da arte. Fechando. Pensa, reflete, é uma pergunta também metafórica. Ah. Então pra você o que é poeira criativa? Ah, poeira criativa... talvez seja... você... conseguir captar os elementos que estão jogados por aí e fazer disso uma ideia. Quer mandar um alô? Aê, galera do Caculé, vamos nessa! Aí a galera do Caculé representada, é isso aí. Pô, muito bom esse final, né? Eu não tinha escutado esse finalzinho de Vina falando aí. É, poeira criativa, é tudo isso que tá por aí solto e você juntar, misturar e fazer. Transformar numa ideia, né? É, e a ideia é uma só. Massa. Bom. E aí, ao mesmo tempo, quando ele tava falando da questão da função meditativa da música e essa ideia de você conseguir retornar pra si mesmo... eu acho que tem tudo a ver com essa história de como a música é importante em Cuba para a valorização de uma cultura negra, como aqui no Brasil também, no Uruguai, né? Essa função meditativa da música, então acho que está ligado a isso, né? Você retornar a si, ou seja, você conseguir se encontrar, né, nesse processo. Então, você encontrar aquela identidade, você encontrar aquela cultura que é você, né? Acho que fechou, acho que ligou bem as coisas. Está indo embora mais um programa de Poeira Criativa. Acho que tem que agradecer, né, a disposição de Vina, a disposição também de Abu, os dois da Várzea, né? Isso foi uma coincidência bonita, né? E eu achei massa o depoimento de Abu cantando, né? É. Foi bonito ele cantando o som. E um som que leva ele pro lugar dele, né? Que leva ele pra um lugar em que ele se sente em casa. E acho que o povo da Várzea tem muito isso, né? De defender bem, assim, de se sentir da Várzea, assim, e valorizar. Eu acho massa. Da Escola João Pernambuco, né? Ontem rolou... tá rolando nesses dias uma porta aberta, que são as exposições... as mostras da escola, né? Escola de Arte João Pernambuco. Então vai ter, tá tendo, ontem eu fui a assistir uma de teatro, foi massa, é, de música, sei lá, tem várias coisas. É a Escola Municipal de Arte. É uma história massa que às vezes a gente não fica nem sabendo. Uhum. É gratuita e você pode fazer um curso de 4 anos de teatro, vê? É. História fuderosa. É bom, Teteu. A gente tá indo embora, né? Vamos embora, Guz. Acabou. Acho que a nossa voz até já tá um pouquinho mais baixa. 9 horas da noite, todo mundo cansado, afim de ir pra casa. Fica mais um sonzinho aí de Liliana Felipe, pra quem quiser escutar, ouvir, ficar um pouquinho mais aqui na Rádio Conchego. Obrigado, galera, aí por curtir, por estar. E até a próxima quarta-feira, 20 horas, né? É isso aí, estaremos aqui novamente. Quem quiser entrar em contato conosco, RiseUp.net. RadioAconchego@riseUp.net é o nosso e-mail. Quem quiser falar com a gente, mandar um alô, quem quiser criticar, quem quiser chamar pra tomar uma cerveja também. É isso aí. E se não, é chegar amanhã também, galera. E... é isso. Poeira Criativa. Boa noite. Boa noite. Decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir. ¿Qué prefieres que te mate? ¿La pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre? Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir.